Bandido, terra preta e branca, no mundo colorido. FAL, pistola, fuzil, parabelo. Arma diferente no mundo paralelo. Dinheiro, discórdia, matança, vingança. O herdeiro de Caim cresceu sem esperança. Bardo, sem olho claro, de pele escura. Flutua, vive à procura da loucura. Busca o caminho pra sair do pesadelo. Tenta sobreviver na rua sem ter medo. É mais um preto que faz sua história valer. Mais um moleque que imita o que ele viu na TV. Um sonhador trancado num quarto fechado, com caderno aberto, a caneta e o cigarro. Pensar num crime irradiado com a solidão. Pensa em mandar uma mensagem pros irmãos. Sonora, cria uma chave que atravessa as grades. Quanto vale o crime e o preço da liberdade? Levar as histórias, vários best-sellers. Drácula de Bram Stoker, Frankenstein de Mary Shelley. H.B. Wells e a máquina do tempo. Tem a dramaturgia pra música do gueto. Os pretos pros brancos, aham, pros amarelo. Preso nas masmorras da favela sem castelo. Fogendo do sol, gostam da lua, gostam de viver entre várias criaturas. As putas, os bêbados, os nós e os maconha, que fazem da fumaça uma trilha medonha. Em cada esquina um novo herói e uma lenda. Surge na quebrada e meia violência. Tava de Oliveira, ratatá, mãos pro alto. Os Homem-Aranha que invade o barraco, com abridor de lata, aponta na sua cara. O Superboy da favela não é a prova de bala. Homem sem medo, o estilo Wolverine, o Coringa que ri na hora do crime. E o The Flash que corre da van da polícia. A Batgirl da quebrada cheia de ódio e malícia. Viaja na lata, surfista de prato. Bom guerreiro não recua, nem renega a raça. Protege sua esquina com justiça e amor. Parabéns ao novo exterminador. Da história de quadrinho pra você. Igualzinho que eu vi ontem na TV. Agindo de verdade no mundo da maldade, em busca de uma nova identidade. Super-heróis. Da história de quadrinho pra você. Igualzinho que eu vi ontem na TV. Agindo de verdade no mundo da maldade, em busca de uma nova identidade. Se liga, se passa e pá, SOS, socorro. Os carrascos do distrito e vão invadir a norte. Super-herói, Superman, por aqui corre perigo. Pegaram o Guelaman que entregou os bandidos. Kryptonita, pedra verde, por aqui se chama crack. Preço é do dólar e o poder é do baque. Tem que ser super-herói pra poder sobreviver. Nesse mundão que não é gibi, muito menos TV. Só que não tem autor, nem final feliz. Os personagens somos nós, até o gatilho fazer clique, pá. Pega o neguinho, quem falou foi super choque. Entro no camburão de farda cinza e uma glock. Ó, os olhos de Tandera, tá dentro do governo. CPI dos Thundercat, quem que tem mais dinheiro. Tempestade sopou a gol, ministro declarou. E o Jasper põe a culpa na bobina que falhou. A crise é aérea e a tragédia é só lamento. Heróis que apareceram, apagam o fogo, são os bombeiros. Então se liga, segura maluco, agora aguenta o baque. Estrela d'alva, zona norte, tá chegando pro combate. Aqui tem os heróis, aqui tem os guerreiros. E a fumaça pela noite sai da lata dos fumeiros. Homem boca distribui pros moleque a loucura. A via conubaça em desvio chega pura. Mais um dia a casa cai, aí cê tá ligado que o lucro de um ano é pra pagar advogado. Mas eu super humilde, ó, começo de manhã. Marmita na mochila, pedalada pra trampar. Direto de Campão, lá do extremo norte. Direito criminal, faz o som bater mais forte. Sou o Mano X, ouça minha voz. Você querendo não superar, somos nós. Super-heróis, da história de quadrinho pra você. Super-heróis, igualzinho que eu vi ontem na TV. Super-heróis, agindo de verdade no mundo da maldade, em busca de uma nova identidade. Super-heróis, da história de quadrinho pra você. Super-heróis, igualzinho que eu vi ontem na TV. Super-heróis, agindo de verdade no mundo da maldade, em busca de uma nova identidade. Vou descobrir, clé, clé, plé, plé, se liga maluco. Corre, olha pra frente, pensa na mãe que atrás em chumbo. Quem fica do doido é quem fica. Morre na guerra de gangues e busca no chão, na mão da polícia. Porque a morte existe, a guerra impera em todo lugar. Escolha sua arma, guerreiro, decida que lado quer ficar. Doido, em cada esquina, moleque queimando erva. Se perde no brilho da brasa, milha viaja na fumaça. Super-herói se desgadeou na guerra do beco. A morte não é um segredo, a arma não é de brinquedo. Eu sei que cada lágrima é trocada por um sorriso. Parabéns pra quem tá vivo, eu tô aqui, eu sobrevivo. Eu vivo realidade, eu não vivo na Disneylândia. A rua me fez ter cena, se adulto não tive infância. Paz, não é difícil conquistar. No amor, na palavra e no dom da fala. Aonde houver a guerra, eu vou levar a paz. E pros mano da quebrada, eu levo a minha voz. Falange te convida pra vir somar com nós. Pra não ser nessa batalha um novo super-herói.